assim, foges de mim. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Meu coração é um caldeirão de sentimentos diferentes, contraditórias vezes, outras vezes consequentes. O ódio, o amor guerreio aqui dentro de mim, tentando encontrar a paz pra terra sem fim. Enfim, meu coração tem mágoa, mas afago sofredor. Às vezes é muito frágil, mas até Jesus chorou. Vermelho, destemido, produz tudo que eu vomito. Gírias e palavrões que desafio os inimigos. Bendito seja ele que controla os meus impulsos. Maldito seja o olho arregaçado pro meu pulso. Meu coração valente, ardente igual brasa. Meu coração pergunta por que a paz nunca me abraça. Quando me vê disfarça, diz não sirvo pra ti. Foges de mim. Foges de mim. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Meu coração é um caldeirão de sentimentos diferentes, mistura de tristeza com saudades e lamentos. Mas lutador é lutador, não se deixa abater. Rosto firme, punho erguido, sem se deixar vencer. Na Jamaica brasileira do hip hop de trincheira, de pura militância da favela representa. Sinceramente eu digo e sinto, acredite, quando lembro dos rolês, das correrias pela ilha. Não tem selva de pedra que se troque por princípio. Não tem selva de pedra que se troque por um amigo. Aqui não tem traíra, só escolha de caminho. Dignidade em busca de uma pátria socialista. Gíria vermelha, intransigentemente, do lado norte-leste, lutando fielmente contra a burguesia, sem trégua nem recuo, tomando corações do quilombo com orgulho. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Meu coração também chorou, guarda azul matou, gerou. De sarneia já que sou, vejo que a paz não brotou. O terror vem pela cor, pele preta denuncia. Branco rico é tipo Alice no país das maravilhas. Pega a paz, faz o que quer, dilacera seu espírito. Assedia, prostitui e esvazia seu sentido. Até Bush fala em paz, até Bento 16, com as mãos sujas de sangue de palestinos judeus. Minha paz não é transgênica, mutante, não é clone. Minha paz não é a mesma que desejo Hitler Bonner. O leão fora da selva, quietinho no cativeiro, torturado por cinco do Beto Carreiro, trepa no dinheiro. Eu vejo a paz no coração do palestino sangue bom, homem bomba que tira o sono de Ariel Sharon. Eu vejo a paz onde tem guerra, com princípios coletivos. Pode até fugir de mim, mas de você nunca desisto. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Mas mesmo assim, mesmo assim, foges de mim. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo assim, foges de mim.